Alô, bom dia, Papa Tiago, Mike Bravo Uniforme, Lisboa Delta. Sítio, Mike Bravo Uniforme, bom dia, prossegue o táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Delta, Juliette, Mike Bravo Uniforme. Fala, bom dia, Gondo 260, sentido aqui para autorização para... Gondo 260 está autorizado, Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle Salvador. 1-2-0, decimal 8, aciona 5-1-3-1. Pista 3-390 para Recife. E a Upper Whisky 58, decola da pista 1-0, conclui esquerda na Puca, Aracaju. 1-2-0-8, controle 5-1-3-1, transpõe 1-2-0. Correto, 5-1-3-1, portão 08, chama pronto, gol 1-2-6-0. Mike Bravo Uniforme, fique atento ao Boeing da Gol à frente, ingressa via Juliette, contorno o pátio 1, Lima, Mike, reporta na Quebec, o Mike Bravo Uniforme. Gol, Juliette, pátio 1, Lima, Mike, Quebec, Juliette, afirmativo, me chamando a minha frequência para o cruzamento. Frequência livre, o Whisky Luz. O Índia November Alpha, eixo livre, pouso autorizado, corrigindo, Índia November Mike, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 190 graus, 17 nós, variando até 21 nós. Livre pouso, Índia November Mike. Confirmando, quem chamou a torre na IRMA foi o Oscar, Hotel Zulu. Oscar Zulu, ciente, prossiga. Poderia confirmar o horário da notificação? Só um instante, vou verificar na minha escuta aguardando. 75728, solo 05, liberando via Fox, solo no 21, decimal 9. Via Fox, 219, 722. Salvador, Fox. Bom dia, Web 5728 na Fox. Web 5728, bom dia, taxia via Alfa e Juliette, portão 09. Alfa e Juliette, portão 9, 5728. Mike, solo 06, confirma o pátio. Sim, estão taxia mais à frente, após a papá, o mesmo ingresso e após prossegue o BRTSQ. Juliette, Tango Zulu, atentando a aeronave, vai taxiar à frente, deixando a passagem livre, após a passagem na mesma ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no 7. Afirmo, pode prosseguir, eu estaciono na frequência livre. Até o hangar da Abaeté, tem um boa tarde. Uma chamando a torre, a transmissão ininteligível. Foi o Oscar Hotel Kilo chamando? Bosco até o Quilo Ciente, tem duas aeronaves ingressando agora no pátio 5, a segunda é um Xingu, após a mesma tá livre o táxi, a porta para ingresso, pista no 7. O Juliette Tango Zulu tem condições de agilizar o táxi e alinhamento para decolagem da 1 no 7? Céu Oscar Zulu para grupo de Zulu, destino Jacobina. Prossegue 500 pés, com proa norte, e acionando 5523 no transponder. No Hotel Oscar Zulu, Cotege. Azul 4207, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360, via UP Zulu 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da Euleda, após Leda voa direto posição bridge. O controle Salvador opera em 120, decimal 8, aciona 5133. Firmo, reporta na Papá para ingresso, Oscar Hotel Quilo. Pronto, azul 4207. Agora do solo, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu prossegue com proa norte, mantendo 500 pés e vai chamar o controle em 120, decimal 8, um bom voo. 108, graça, tá regressando. 08, para o prossegue. Autorizado, gol no 260, chama pronto para o táxi. 260. Hotel Zulu, aguarde. O Fox Papa Golf, confirme a broa que está mantendo. Tá. Broa de quê? E se fixo está em qual procedimento? Mas só foi autorizando chegada a Mari, só tem que voar a Mari. Tango Zulu, decolado 211, no controle transfere 120, decimal 8, bom voo até a volta. 208, grato, um ótimo dia. Controle, muito bom dia. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, decolou da 197, cruzando o campo a 1210. Tem que sair da lotar, vigilância. Lotar, vigilância, Tango Zulu. Com as casas lupas, tem condições visuais para Jacobina. Tem chamado de pouso, tem as casas lupas? Eco Alfa Oscar, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Desceu com 2001, Eco Alfa Oscar. O Oscar Hotel Kilo após a decolagem, restrito a 2000 pés até a liberação do controle. O Oscar Hotel Kilo, o vento 190 graus com 21 nós, livre decolagem, pistão no 7. Alfa Oscar, desça para 2000 pés, 2021, informe estabilizado. Informe estabilizado, Eco Alfa. decolado agora é o Juno 3. Mantém o perfil da saída Momo, porém restrito até 2 mil pés até a liberação do controle, ok? Pode prosseguir curva esquerda a partir de 600 pés, prosseguindo no perfil da Momo, e vai manter a restrição 2 mil pés até a liberação do controle. Controle agora transfere 120.8, um bom voo, lógico, até o quilo. Pedido Rumba 25 no pátio militar para BH, uma centena. Faça um check no rádio, o transmissor está muito baixo. São Salvador para o táxi Globo 260 com 1230 a bordo, 3 horas de Natal. Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo. Prossiga. Colou da Natal, sai da mão, mais 32.000. Autorizado a ascensão, o Oscar Hotel Kilo. Frente, liga a ascensão, Oscar Hotel Kilo. Intensidade 5, tá pronto, cópia, Rumba? Pronto. Rumba 85, autorizado Salvador para Serra Bravo, Bravo Hotel, BH, o nível 100. Decolagem pista 10, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle opera em 120.8, aciona 5102, Rumba 85. Autorizado, Salvador, Belo Horizonte, uma centena, curva pista 10, com curva direita, saída Coral. O controle opera 1208, 5102 é o transponder, Rumba 85. Cotejamento correto, está pronto para acionamento? Afirmativo. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi no pátio militar, 185. Tabará para o táxi. Chegou na sua posição 12 horas, irá segui-lo com o Monoro 3. 170 já está cruzando agora 310, voo. Eco Alfa, acho que vai manter 170 até o marcador externo. Sim, está reduzindo para 170 no marcador externo. Rumba 200, tráfego está de sua direita, 7 milhas. Para o localizador, proa 060, informe estabilizado. 060, informe estabilizado, 060. Acho que até o quilo, conforme a radial ideal de saída. Radial ideal, 271. Ok, vamos até a saída bomba inicialmente, radial 320 de Salvador. 320 agora. Oscar, já estabilizou? Agora, 10 segundos para estabilizar o localizador, até com calma vista. Mantenha a velocidade de 170 até a marca do externo, chame a turno, 8.6. 8.6, mantenha a velocidade, 8.6 ou 9.5? Oh, desculpe, é 9.5. Cuidado, 6320, desça para 2 mil pés, 1021. 6200 da Oceaner. 2021, 6200. Fox apagou, confirmando o tráfego na sua posição 12 horas 10 milhas, passou o vetor para sequenciamento, vou ir na proa 030, limite ao lock. 030, limitado pelo lock, novo. Já estamos no último de pouso. Ajuste 1021, o Eco Alfa Oscar. O Eco Alfa Oscar tem condições de realizar uma base mais próximo da pista 17, confirma, tem um tráfego a retaguarda, o Airbus da Avianca, já aproximando-se para o pouso 10 também. Afirma, fazer uma base de condição, vai voltar. Salvador, bom dia, 260 da Gol, no ponto 0 da 10. Gol no 260, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus, 18 nós. Alinha e decola 10, Gol no 260. Para cancelamento e base pela direita do Eco, da 17, Eco Alfa Oscar. É Eco Alfa Oscar, plano IFR cancelado 1-8, autorizado base pela direita 1-7, reporta na curta final embaixo travado. Reporta na curta final embaixo travado, Eco Alfa Oscar. Olimpo 03, é o solo na escuta, prossiga. 6200 para 2000 pés, autorizado ILS. 0021, complete aproximação, turno no 8 decimal 95. Já vai atingindo 5000, foco para vagão. Desça para 3000 pés, Golf, curva à direita na proa 060, informe estabilizado. 3060, informará, Golf. Aguarde o Olimpo 03. Um 185, confirme o POV. 04 a bordo, autorizado inicial, táxi, reporta na táxi hotel. 185. Reporta na. O Olimpo 03, autorizado inicial, táxi, segue o bandeirante como número 2, reporta na táxi hotel. Olimpo 03. Nível 070. 070. Com 979. Livre pouso da Ecofos. Dois meia zero, decolou os 20, controle 120, decimal 8. Decimal 8, quando 260. Golf desça para 2000 pés, 2021, autorizado IVS. 2021, Golf. Autorizado para 2000 pés. 2000 pés, controle, Salvador, muito bom dia, vamos no 260. 260, cordial, contato radar na decolagem, sai da PUCA, vigilância no perfil. PUCA, vamos 260. Localizador, foco no apagão. Esse é autorizado de chamar a torre no 8 decimal 95. 2-1, confirme pátio 5? 5 de. Ao estacionar a frequência livre. Autorizado. Correto. 185. 180 com o nomeia. Ainda tá com rajada? Afirma. Zulu, a altitude que você está mantendo, o teu Oscar Zulu? Botar o teu Oscar Zulu, tá na escuta? Livre pouso na 10, o vento é de 1,8 graus, nomeia 9. Cheque trem. Frente abaixada e travada, autorizado pouso na 10,200. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste no 021, tem um bom voo, azul 4207. 4207, galera. Visual propõe. Plano modificado agora aos 24, prossegue final da 17, reporte final. Passará, gol. Autorizado cruzamento, pistão no 028, após prossegue Delta e Alfa, reporta para ingresso na Juliette, rumba 85. O 03 mantém a posição na hotel, tem o tráfego da Oceané que pousou, vai prosseguir via Alfa para o Pátio 1, após ser autorizado o cruzamento. Prossegue no 21 decimal 9. Torre Salvador, azul 4207, pronto, ponto zero. Azul 4207, Alinda, cola pica 10, venta de 190 graus, 129. 30, cola pica 10. Estão corrigindo, venta de 197. 190, 179, cola pica 10. Autorizado prosseguir o táxi via Alfa, Juliette, Pátio Uno, Índia. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 021. Tenha um bom voo. Passando a final da 10, Foxtrot Copagolf. Corrijo 17. Foxtrot Copagolf tem livre pouso na 17, venta de 190 graus e 179. Obrigado. Azul 4207, após decolagem, está restrito nível 160, solicitação do controle, tem nível de decolagem da 10, venta de 190 graus e 179. Restrito 160, nível de decolagem 4207, azul. Chame o centro Recife, frequência 12685, caso negativo 12545. Recife 12685, alterando 2545, obrigado, 1260. Autorizado cruzamento, pista no 028, após Delta e Alfa até a Golf para o cheque de motores. Reporta ao término para o retorno, Olimpo 03. Oscar Hotel Kilo, chame o centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterno 1260. Eu volto 820, Oscar Hotel Kilo. Confirme. Lima, tem pista 10. Identificação. Confirme, Pátio. Backtrack, livre, primeira esquerda, estacionar frequência livre. Alô, 4207. Aos 28, controle 120 decimal 8. 208, boa tarde. Triple P. Controle Salvador, bom dia, o trip 5220, mantendo 190, transfere. Trip 5220, desça para o nível 050, vou ir na Proditap. 050, Proditap, 5220. 4060. 060, desça até o nível 060, autorizando chegada à área. Salvador, bom dia, 131, informação 90. Salvador, boa tarde, o azul 4207, tá livrando 2900 na Dael. 4207, contato radar na decolagem, mantém o perfil da série Dael, acessão nível 360. Excelente, então a torre tinha pago a restrição 160, tá livre dessa restrição, sobe ao 360 na Dael, 4207. Afirmativo, mantém o perfil de saída. Na saída, sobe ao 360, 4207. Firmo. 10 ESMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena. Decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5146. Autorizado Rio, Gabão 236. Capitão de Lunes, Marte, Lúvito, Barra. 2. 146. Cotejamento correto, só atentando que após a decolagem, primeira curva à direita, portão 62, chama pronto, está 3191. Primeira curva à direita, chama pronto, 3191. Gol 1777, copia? Copia na escuta. Autorizado Porto Seguro, nível 340, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Porto Seguro, o controle opera em 1208, aciona 5153. Autorizado então 340, conforme... Autorizado, decolando da 10, curva direita, sobe no perfil da Dael, Dael Leda, Leda direto, seguro 1208 é o controle, 5153 é o transponder para o voo 1777, como no portão 05. Forcerão 335, controle. Retração para elevar no setor de decolagem direita para o 070, limite 18 milhas. Certo. 503, poderia confirmar? 85, saída Coral Vigilância, sessão nível 900. Sessão 900, Coral. Azul 4207, razão de subida. 2.500 no momento, 4207. Condição de incrementar? Afirmo. Tráfego 24 milhas à frente da sua posição, uma hora. 24207, qual o nível? Você já vai cruzar, está mantendo 170. Prato. S740, autorizando chegada à Mária, ajuste no 021, desce ao 050. Só manter a chegada.